Pessoal, teve esse caso recentemente, né, do moleque que matou a família toda porque o pai não deixou ele ficar com o celular. Esse moleque era adotado. Eu já fiz um vídeo sobre o perigo do homem criar espirro de pica de outro homem, seja tendo relacionamento com mãe solteira ou adotando. Eu vou botar o meu vídeo que eu fiz aqui, depois desse meu áudio, que eu falei do filho do Brad Pitt, que também chamou ele de idiota. É isso que eu falo, pessoal, pra quem debocha de movimento masculinista, MGTOW, Red, não sei o que, tá aí a resposta. Esse é um dos fundamentos que a gente tem que mandar pros caras. Não crie espirro de pica ambulante de outro macho, ou seja, filho de outro homem, né? Isso é extremamente importante. Então fica agora com o meu vídeo que eu já fiz há um tempo e que mostra que a Red, MGTOW, tem sempre razão. A gente tá vendo aí, pessoal, olha a notícia que maravilhosa. Pra quem não sabe, esse aí é o filho do Brad Pitt, o ator. Filho adotivo, claro. Esse moleque recentemente falou, lá nos Estados Unidos, claro, falou que o pai era bruto, que o Brad Pitt era bruto, era um violento, não sei o quê. Era extremista, dava opiniões extremistas. Enfim, fez a caveira do Brad Pitt na mídia americana. Pessoal, todo castigo pra Beto é pouco. Nem o Brad Pitt escapa disso. Eu recomendo vocês verem meu vídeo aí, espirro de pica de outro macho, né? O que acontece quando o cara assume um filho que não é dele, mesmo adotando, né? Não só relacionando com mais solteiro, mas só adotando. Imagina o desaforo que um cara desse tem que ouvir, o Brad Pitt, de um moleque desse feio pra caramba, né? Porque quando ele era criança, era uma criança bonitinha, né? Criança cresce, né? E vira essa coisa horrorosa aí. Imagina, cara, você ser ofendido por um moleque que você adotou, muito por conta da sua mulher, né? A Angelina Jolie, que deve ter obrigado o cara a querer adotar criança, né? E olha o desaforo que o cara tem que ouvir. Do moleque que ele ajudou a criar, levou pro futebol americano, levou pro Super Bowl lá. Imagina a vergonha que é pra esse Brad Pitt ter levado esse moleque aí, que nem era da cultura dele, né? Mostrando pros amigos esse moleque todo estranhão aí. Imagina, o cara passou anos e anos sendo motivo de chacota. Porque todo mundo sabe que você que assume ou você que vai assumir mãe solteira, filho de mãe solteira, todo mundo, a maioria dos caras sabe que o filho não é teu, você é um merda, você é um betinho, você tá assumindo filho de espirro de pico de outro macho. E aí o cara ainda assume filho dos outros e leva em eventos como o Super Bowl e tal, e ainda tem que ver esse moleque todo estranhão andando com ele. Ele sabe que não é filho dele, sabia que não era filho dele, moleque todo estranhão, todo clássico, né? Estranhão, esquisitão. É isso que acontece. O homem que assume espirro de pica de outro macho tem que ser humilhado mesmo. Se não for humilhado ali no momento, quando é criança, vai ser humilhado depois de velho. O moleque vai zoar ele mesmo. Tem que zoar. Beta, todo castigo pra homem que assume espirro de pica de outro macho é pouco. Imagina, você tem que conviver no seu país com essa criança aí toda estranhona. E depois de velho, tem que ouvir o desaforo dele na imprensa. Puta que pariu. E o que os americanos estão falando dessas notícias? Essa notícia aí, principalmente que o cara, o filho falando mal do Brad Pitt. Eles falando, provavelmente, 90% de chance de ser a Angelina Jolie, a ex-mulher dele, que tá fazendo a cabeça das crianças pra falar mal do pai, que é bem orquestrado. Então assim, todo castigo pra homem casadinho é pouco. A gente fala na internet, não assuma filho dos outros, espirra de pico dos outros, não tem relacionamento sério. Por conta disso, a gente sabe como é que vai terminar. As estatísticas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, elas são claras. É assim que tu vai acabar. Aí sempre tem uma gente que fala, ah, minha mulher vai ser diferente. Pô, tu é diferente do Brad Pitt. Tu é o cara mais bonito que o Brad Pitt, mais rico que o Brad Pitt. Pô, se liga, né, meu irmão? Porra, tem que falar isso pra esses caras. Porque, assim, tem cara que se acha, mas não, minha mulher vai ser... Sempre a mulher dele é diferente. É diferente da Angelina Jolie. Ele vai achar uma mulher mais bonita, mais inteligente que a Angelina Jolie. E ele vai se dar bem. Um cara desse merece conviver com isso, né? E tá acontecendo, pessoal. Tem cara que só aprende na porrada, meu irmão. Esse Brad Pitt também. Um Brad Pitt é um puta liberal americano lá. Vota em democrata, faz propaganda pra democrata. Tem que ser esculachado mesmo. Tem que tomar o desaforo mesmo. Conservador também é uma merda, mas pior, até pior. Mas esses caras liberais, eles merecem se lascar na mão de mulher mesmo. Porque eles contribuem mais ainda pra essa cultura. Então, assim, tem que se ferrar mesmo. Então assim, eu fico pensando, o que que leva um cara a assumir espirro de pica de outro macho? Assumir filhos dos outros? Adotar criança? Assumir filho de mãe solteira? Esse cara, pessoal, merece comer lixo. Merece pegar a cara dele e ser esfregada no chão. Tá entendendo? Merece ser humilhado. Merece ser zombado pela família. Eu tenho um primo, pra vocês que não sabem, eu tenho um primo que ele recentemente... assumiu um relacionamento com uma ex-namorada dele, só que a ex-namorada dele já tem filho. Sabe o que eu fiz? Eu não falo com ele. cara é um angino incorrigível, eu me afastei, bloqueei no WhatsApp. Recentemente, no final do ano, ele veio mandar mensagem, perguntar como é que tava as tuas coisas. Ah, tomar no rabo. Bloqueei ele, não vou ficar me lidando com um cara que assume espirro de pica de outro macho. Não ando com beta, meu irmão. Beta pra mim é inimigo, cara. Beta pra mim é um cara que estraga toda a sociedade. Que passa pano pro passado da mulher. Que não faz a mulher assumir responsabilidade, né? A mulher ela pode ter filho com qualquer um, que ela sabe que vai ter um beta idiota pra assumir o filho dos outros. Como esse idiota aí, meu primo, e esse Brad Pitt aí que adotou filho dos outros. Por ser mangino. Então assim, essa gente é maldita, a gente tem que se lascar mesmo, não tem a pena não. E pra vocês que não sabem, a mulher dele, a Angelina Jolie, tá com aquele cantorzinho americano que canta aquelas músicas, aquela música... Ai, Brad, aquela música bem retardada de americano. Eles foram flagrados, né? A ex-mulher dele com o cantorzinho lá. Num restaurante, depois eles foram pra um motel, alguma coisa assim. Foram pra um lugar mais exclusivo. Olha a humilhação pro Beta. Bem feito. Bem feito, pessoal. Todo castigo pra corno é pouco. Todo castigo pra Beta é pouco. O cara quer assumir relacionamento sério, quer ter filho, quer assumir espirro de pica de outro macho. É isso que ele vai tomar. A gente tinha que fazer até uma vinheta, sei lá. Todo castigo pra Beta é pouco. Oferecimento Banco do Brasil. O cara tem que se fuder. Eu adoro quando um Beta se fode, pessoal. Quando o Beta, casadinho, conserva corno, se fode, eu fico muito feliz, cara. O filho adotado esculacha ele na mídia americana. A mulher dá pro negão e ainda tem que ser humilhado perante os amigos e a mídia americana. Beta tem mais é que se fuder, né? Eu comemoro. Comemore você também. E outra coisa, né? Eu tô torcendo também pra vazar uns vídeos, umas fotos da mulher dele com o cantorzinho lá. Dele macetando a mulher dele. Não sei se você... Eu trabalhei em tribunal de justiça, eu já falei isso pra vocês. A maioria dos processos que a mulher fala que teve vídeo vazado, quem vazou foi o próprio amante, pra mostrar pro marido que tava comendo a mulher dele. Não sei se vocês sabem disso. Ex-namorado que joga na internet e tal. É, nudes por vingança, como eles chamam na justiça, né? Tem até lei pra isso agora. Então, assim, esses caras, beta, tem mais que se lascar mesmo. Tem que ver a mulher dele sentando lá no Nuno. O que é vida assim, pessoal? Se vocês não pensarem nisso, se vocês não comemorarem os betas se ferrando, a maioria dos caras não vão receber essas notícias. O cara betinha que tá querendo casar, ele tem que ver essas notícias pra ele se tocar. Então é isso, pessoal. Vídeo toda semana. Comente o que você acha. Dê seu gostei e até o próximo vídeo.